Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder, yeah. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver. Quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder, yeah. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus.